knocking on heaven's down wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. A rádio que é a sua cara. 2:14. Nos corações apaixonados, tem muita gente sofrendo em casa sozinho, né? Nessas épocas o solteiro sofre um pouco mais. Sofre mais. É, não tem jeito. O solteiro sofre mais. Vamos lá. Nunca mais do seu beijo eu provei. Nunca mais você se preocupou por mim, não mais chorou. Passei como água no rio. Nunca mais do seu cheiro é só lembrança. Nunca mais já tenho um novo amor. Mas penso, esqueceu de tudo. Não vou viver a chorar por você que não quer mais me amar. Rasguei todas as cartas que mandou pra mim e queimei todo o nosso álbum de recordação. Dessa vez em minhas mãos. Mas se um dia se lembrar, faça força pra esquecer o que eu já te esqueci. E se fica chorando por mim, seu beijo eu provei. Nunca mais você se preocupou por mim, não mais chorou. Passei como água no rio. Nunca mais o seu cheiro é só lembrança. Nunca mais já tenho um novo amor. E nunca mais penso, esqueceu de tudo. Não vou viver a chorar por você que não quer mais me amar. Rasguei todas as cartas que mandou pra mim. E queimei todo o nosso álbum de recordação. Dessa vez, lavei minhas mãos. Mas, se um dia se lembrar, faça força. Chora não, bebê. Chora não. Vamos lá. Pensando como seria minha vida com você, te amando. Por que será que não percebe esse meu bem querer? Se eu fico um dia sem ouvir o tom da sua voz, que sufoco, só Deus sabe o quanto eu peço pra você olhar pra nós de outro jeito. Tenho medo, é um sentimento que não dá pra controlar. Me faz sofrer porque você não nota. Se for pra me amar, se eu fico 104 FM São Joaquim é bem melhor. Só de imaginar meu peito chorar, eu não consigo. you understand.